sabia que a Terra faz parte de uma sociedade? A Terra? A Terra. É, o planeta? Isso. Uma sociedade de planetas? A Terra é a favela. Oh, valeu. Terra é um favelão. Eita. Favelão galáctico. Nossa, menino, por que você fala isso? Porque tem muito lugar bonito. Com gente mais civilizada. Favelão galáctico. Favelão galáctico. Periferia. Você pensa. Mas mesmo assim, o rei do mundo olha com muito carinho para essa favela. Todos os dias dá uma oportunidade para os favelados. Olha. Com muito amor. Carinho. Tem muita história de Jesus que não tá escrito? Não tá escrito. Aham. E eu tenho que contar essas historinhas dele. Vai contar? Essas historinhas não estão nos livros, não, viu? Não estão? Não. É, aí é bom, né? Sabe o que a Umbanda é tão criticada? Porque ele escandaliza. Escandaliza? Chama atenção. Right. Mas vamos voltar aqui para a história do rei do mundo, né? Vamos. Não fugir, não. Não. Então o rei do mundo adorava passear. Adorava ver os passarinhos. Até conversar com a árvore, ele conversava. Com os bichos. Mas sabia que o rei do mundo gostava de meditar? É? Adorava meditar. Praticar meditação. E um dia ele estava no alto de um cume meditando. E uns meninos começaram a tacar a pedra nele. Sabe o que ele fez? Que? Ficou imóvel. É. Não sentia nem as pedras. Porque ele estava numa meditação tão profunda que ele estava desconectado. E aí estava passando um velho barbudo com um punhal e ia esfaquear o rei do mundo para levar as coisas dele. A roupa, as coisas que carregava. Quando ele foi punhalar, ele achou que o rei do mundo ia reagir. E o rei do mundo nem tchum. Eita. E aquele velho barbudo ficou olhando para aquilo. O que, que será que tá acontecendo? Nunca vi uma coisa dessa. O rei do mundo imóvel. O corpo tava ali. Mas o perispírito, ele tava vendo tudo. Tudo que tava acontecendo. Tava trabalhando do outro lado. Uhum. Junto com esse velho barbudo, tinha uns dois companheirinhos. Uhum. Bem escurinho. Uhum. Encarnado? Desencarnado. Uhum. Espírito. E aí, o rei do mundo falou: como é que vocês estão? E ele fala: como assim? Como você vai ficar? O rei do mundo olhou para dentro dos olhos deles e disse: como que vocês estão? E eles ficaram muito bravos, porque parecia que estava tirando sarro. rei do mundo disse: como é que vocês estão? E eles ficaram mais e mais bravos. Eita. Muito bravos. Falei, vou matar você. E eles estavam pulsionando o velho babuta a esfaquear o corpo físico do rei do mundo. Mas o velho babuta ficou olhando aquilo e não conseguia assentar a faca nele. E o velho babuto começou a olhar aquilo, ficou parado olhando. Achou que ali tinha uma coisa morta, que corpo imobilizado. E o rei do mundo do outro lado, como é que vocês estão? E eles ficaram com tanta ira que foram atacar o rei do mundo. O rei do mundo sumiu e voltou pro corpo. Abriu o olho e perguntou pro velho: como que você tá? E o velho ficou com o queixo caído, com a boca assim caída. Falou: como assim que eu tô? Você tava aí parado, eu ia te matar pra levar suas coisas. O rei do mundo falou: você quer minhas coisas? Vou levar. Deu tudo pra ele. Falou, pode levar. E o velho ficou parado olhando aquilo. Com total falta de compreensão. Afinal, nunca viu uma coisa daquela. Não era normal naquela época alguém reagir dessa forma. Porque naquela época a lei era outra. Era outra? É, olho por olho, dente por dente. Ixi. E o velho babudo ficou olhando aquilo. Ficou curioso para conhecer quem que era aquele jovem. E o jovem perguntou, o mestre, né? Senta aqui. O que que você tem? E o velho babuto começou a contar a história dele. Que a mulher dele tinha sido morta. Perdeu as três filhas. E ele rodava pelo mundo com muita tristeza no coração. E o jovem falou pra ele: você quer mudar de vida? Me dá essa faca, que eu vou transformar ela em rosas. E o velho babuto ficou sem entender aquilo. Mesmo assim tentou esfaquear. Não. Foi que ia pegar e matar ele, porque aquilo não era normal. Mas ele não acertava a faca. Afinal que o mestre, ele era muito ligeiro. Quando o velho ficou bem cansado, o mestre perguntou pra ele: tá tudo bem? E o velho ficou furioso e tentou mais esfaquear ele. Aí o rei do mundo entrou dentro de uma caverna e ficou lá no escuro. E o velho tentando achar ele. E aí, sabe o que que ele fez? Ele entrou em estado de meditação de novo e foi parar do outro lado. Você consegue fazer isso, moço? Não. Pois é, então o rei do mundo conseguia. E olhou e viu os dois irmãos lá, sem entender por que tudo aquilo. E começaram a se questionar: por que tanta raiva, por que tanto ódio no coração? E o rei do mundo iluminou aquela caverna com uma luz tão bonita, tão intensa, que apagou aquele ódio, aquela energia de ódio que eles estavam sentindo. Sabe quem que eram os dois companheiro que estava com o velho babudo? Eram os dois assassinos da esposa e das filhas dele. Que o velho babuto se vingou. Ah. Entendeu? Entendi. Ele se vingou. Matou os dois. Matou os dois e os dois estavam acompanhando. Era uma obsessão. Entendi. Então, aquela luz cegou eles. E eles ficaram sem entender. Porque eu nunca tinha visto uma coisa daquela. E falou, eu quero ter uma luz assim também. Quero brilhar. E o rei do mundo disse pra eles, como é que vocês estão? Olhe-se. E quando eles se olharam, viram aquela luz escura. Aquela escuridão. E dentro daquela caverna, apareceu a esposa e as meninas que tinham sido assassinadas. E disse que perdoava eles. E eles começaram a chorar. Chorar. Muito choro. Nossa. E dizia que não merecia aquele perdão. Pela atrocidade que tinha cometido. Rei do mundo voltou pro corpo. Saiu em direção do velho. Velho meio atordoado. Sem saber o que fazer. Porque não pegava meu menino. Chegou pra ele e disse, como é que você tá, ido? Como é que você tá, menino? E o rei do mundo disse, tô bem. Eu quero saber como que você tá. Como que você tá se sentindo? E ele sem entender. Por que que aquele jovem perguntava tanto pra ele como é que ele tava? Porque fazia muitos anos que ninguém se preocupava tanto com ele. E aquilo tocou ele. Porque, geralmente, no lugar que ele chegava, ele sempre era apedrejado. Ou era preso. E o velho decidiu dar a faca pro rei do mundo. O rei do mundo pegou aquela faca, bem afiada, e guardou no bolso. E o velho disse, faz tanto tempo que ninguém me pergunta como é que eu tô. As pessoas só querem saber de me julgar, de maltratar. E eu tava com tanto ódio no meu coração, que eu não sabia mais o que que é o amor, o carinho. Porque eu sinto falta das minhas filhas, da minha esposa. E esse ódio, ele contaminou muitas outras famílias, porque eu matei com essa faca muitas famílias, destruí muitos lares. Então, o rei do mundo olhou pra dentro dos olhos dele e disse que estava tudo bem. Que com aquela mesma faca que ele matou e destruiu, ele iria reconstruir. Reconstruir uma nova chance. Do outro lado, tava tudo resolvido. Os dois irmãozinhos foram embora. Foram resgatados. Kiki, não para nesse ponto aqui da história. Você tá entendendo o que que Caveirinha tá falando? Sim. Sim. Às vezes, mesmo estando bem acompanhados, vivemos sozinhos. Não. Não damos atenção pros outros. Não. Primeiro ponto. Tem tanta gente no mundo com ódio no coração. Mas não lembra nem quando começou esse ódio. E geralmente são pessoas bem julgadas. Como assim bem julgadas? Que os outros julgam. Ah, muito julgada. Não pergunta como é que tá. Não oferece um carinho, uma palavra de conforto. E eu falo pra você. Atrás de morro tem morro. Atrás de? Morro tem morro. Morro? Isso. Atrás de história tem história. Então, sabe esses irmãos, cheios de ódio no coração? trata bem eles. Para de julgar. Pergunta como é que ele tá. Escuta a história dele. Quando você começa a ouvir a história dele, ele começa a lembrar do senso de humanidade. Começa a voltar na forma humana, se humanizar. Entendeu? Sim. E aí o que acontece? Humanizar. Se humanizar. Que quando perde o senso de humanidade, você vira o quê? Sei, um animal? Vira um bicho. É. Nem animal, né? Você fica desumanizado. Sim. E quando você tá desumanizado, você comete muita atrocidade. Então, pra corrigir esse irmão cheio de ódio, tem que humanizar eles de novo. Humanizar é o quê? Ajudar. Humanizar é ajudar. É ajudar. E como é que você ajuda? Ouvindo, pô. Ouvindo. E mesmo assim, sabe que eles podem pegar a faca e te cortar. Mas mesmo assim você insiste. Igual o mestre fez. Como é que você tá? Como é que você tá? Insiste. Que a pedra que é dura, quebra. Vira igual algodão doce. Cada um de vocês tem algodão doce aí dentro. Mas tem uns de vocês que tá duro igual uma pedra. Por causa da dor, por causa do sofrimento. Por causa da dor? Por causa da dor. Sofreu muita dor. Sofreu perda. Alguma coisa aconteceu. Por isso que eu falo que a trata é de... Atrás de morro tem morro. Claro. Então procura buscar dentro de você. Você que tá ouvindo? Uhum. Procura buscar dentro de você. Em qual parte que você se desumanizou? Em alguma coisa na tua vida. O que que aconteceu? O que aconteceu que você ficou uma pessoa tão fechada, tão rude, que maltrata os outros? E também que se maltrata, o que que aconteceu? Aí eu pergunto, tudo bem com você? Tudo bem? Tem que ser sincero. Mas vamos continuar aqui as histórias. Vamos. E aí pegou a faca e guardou no bolso. E tinha uma aldeia de pescador que tava precisando de ajuda. Aldeia bem pobrezinha. E o mestre falou pra ele: vai ajudar essa aldeia. Vai ajudar. Estão precisando. Os pescadores faleceu. Tem muitos velhos, muitas crianças. Muita gente precisando de ajuda. Pega essa faca e com ela você vai construir. Daqui um ano eu volto pra saber como que tá. Deixou lá e voltou depois de um ano. A aldeia tava bonita. Tava próspera. E o velho barbudo até arrumou uma mulher nova. Começou a ajudar todos que estavam naquela aldeia. Inclusive, defendia a aldeia contra os invasores, contra os saqueadores. E voltou a ser feliz novamente lá naquela aldeia. E aí talvez você se perguntando, por que que ele voltou a ser feliz? Porque ele construiu a felicidade novamente. Porque todos podem reconstruir a felicidade. Por mais que você tenha errado, cometido atrocidade, sempre tem uma nova oportunidade. Sabia disso? Por mais que errado que tenha, o maior erro que tenha feito, não importa. Repara o erro. Repara. Repara. Uhum. E reconstrói. Uhum. É o melhor caminho. É o melhor caminho que existe. Repara e reconstrói. Porque tem muito filho que só fica na lamúria e no ódio no coração. Além de não reparar o que fez, piora, disseminando mais ódio. Porque o ódio é igual fogo, se espalha. Igual as casas lá que pegou fogo. Então, entendeu? É, ué. Não resolveu o foco? Não resolveu o foco. Espalhou. Espalhou. Todo mundo tem uma nova oportunidade. Sem exceção. Mas essa nova oportunidade pode ser um pouco dolorida. Uhum. Você vai ter que se esforçar. Mas quando você reparar todos os erros, vai nascer uma nova flor, muito cheirosa, porque o velho barbudo, ele se tornou uma pessoa boa, a pessoa protetora, que ajudava todas as famílias necessitadas. Tudo que ele destruiu com a faca, ele reconstruiu novamente. E é assim que tem que fazermos. Com a humanidade dele, ele reconstruiu. Ele reconstruiu. Ah. Consenso de humanidade. Olha. E se fosse o contrário? O que ele iria fazer? Mais destruição. Mais destruição. Isso veneno. É o quê? Veneno. Transmutação. Você pega uma coisa e faz ela ser outra. Nossa. Claro. Então pode até considerar assim, o outro que a gente acha que é o problema, o foco do incêndio, que a gente poderia trazer o nosso amor pra já não incendiar a vila inteira. Por isso? Uhum. Então, você vê, as próprias entidades, muitas delas já botou fogo, uhum, já matou. E hoje o que elas estão fazendo? Cuidando do foco. Estão se melhorando. Uhum. E aí chega um ponto que se melhora tanto que se ilumina por completo. O problema é que vocês acham que errar é feio. Mas é feio, né, menino? Feio, sabe o que, que é? Que? Matar, roubar. Roubar e não poder carregar. Também. Mas até quem cometeu isso, uhum, tem uma nova oportunidade. Uhum. Cada um de vocês tem uma nova oportunidade. Senão você acha que vocês tinham nascido? Claro, reencarnação. Pois então. Reencarnação é uma prisão. Eita. Sabia disso? Não. É uma prisão, você tá preso no teu corpo. É, realmente. Você pode voar? Não. Pode teletransportar? Não. Pode ir pro outro mundo? Você pode, né? Eu posso. Mas não, vocês não podem. Não. Porque você tá preso na matéria. É. Tendo o quê? Uma nova oportunidade. E se você não tivesse uma nova oportunidade, como que seria? É a oportunidade de transmutar o veneno para o amor. Pro amor. Uhum, através das ações. Através da ação. Uhum. Acontece que vocês são muito punitivos. Punitivo? É. Não se permite acessar a humanidade em si. Não, vocês querem ferrar um ou outro. Oh, pai. Querem roubar, matar. querem se destruir um ao outro. Criando mais dor, mais sofrimento. E é um ciclo. Tem que ser transmutado. Vê um pra você, quem é você pra você julgar o outro? Você não é nada. Você tá encarnado. Tá tendo uma nova oportunidade, por que que o outro não pode ter? É, a pessoa diz, eu sou melhor que ele no aspecto onde ele tá errando, pelo menos. Mas e no outro aspecto? Aí, aí. Não tem santo, não. Não. Na terra não tem, não. Quem é que faz regressão? Eu vejo muito isso, muito filho fazendo regressão. Diz que foi o rei, foi a rainha. Foi nada, foi uma vagabunda. Era ladrão. Ajudou a matar um monte de gente. Era egoísta. Por isso que tá aí hoje, hein, na terra. Se fosse bom, não tava. E aquela pessoa que tá no bem bom e não gosta que exista ladrão e mendigo na cidade? Daí o fogo vai espalhar. De alguma forma vai refletir na vida dela. É o medo de sair à noite. É o medo de ser assaltado. É uma bola de neve. Vou contar uma coisa pra você. Veja só, você pode gravar e publicar isso? Vou gravar. Sabia que existiram outras humanidades na Terra? Outras? Que foram dizimadas. Por completo? Completo. Ué? É igual um botão restart. Tá dando problema? Reinicia. Vamos resetar. Vamos apagar tudo. Nossa. Apaga. E recomeça tudo de novo. Isso já aconteceu tantas vezes que vocês nem imaginam. Tipo o exemplo de Lemúria? Pode ser. Outros continentes, outros tempos. Vocês conhecem mais Lemúria e Atlântida, né? É. Essas coisas aí. É. Tem outros também, mais simples. Vamos tão longe. O Egito. Apertaram o botão ali. Acabou vida nas pirâmides. Tem outras civilizações também que não tá nos livros de vocês de história que sumiram do mapa. Foram apagadas completamente. Dizimadas. Por quê? Porque chegou no nível tão grande de degeneração, tem que apagar, porque não tem mesmo mais jeito, não tem como mais dar novas oportunidades, tudo tem limite, sabia disso? E por que que o Mirim falou pra deixar isso na gravação? Pra abrir o olho. Não vou me aprofundar muito. Claro, claro, tá bom. Mas tem que abrir o olho. Abrir o olho, porque oportunidade todo mundo tem. Mas um dia elas acabam. Acabam os créditos. E aí tem muito neguinho que vai viver em outras humanidades. Vai viver em outros planos. Vão migrar. E aí tem uns neguinhos que estão me ouvindo, que tá achando que Mirim tá falando bobagem, besteira. É. E eu pergunto pra você, você acha que você veio de onde? Exilado. Você acha que você é tão bom assim? Se fosse bom, tava na Terra. Periferia da galáxia? Favela da galáxia? É a favelão. Favelão da galáxia. Favelão da galáctica. Nossa. Favelão que polui, manda bomba atômica, mexe com tudo. E aí o que acontece? Temos que interferir na favela, né? A polícia tem que entrar na favela, porque senão vão acabar com tudo. que você acha que o ser humano não pegou a nave e foi para outro planeta? É, porque não se uniu ainda, né? Tem tecnologia para fazer isso. Tem. Mas por que não vai usar? Por que a gente não deixa usar? Porque senão vai criar outras favelas por aí. Então, deixa a favela lá. Claro, eita. Mas então, o rei do mundo. Rei do mundo. Rei do mundo vem na favela. É. Trazer a mensagem de amor. De paz, de carinho. Vem ensinar as leis de outro mundo. Ou vocês acham que lei do amor é lei da terra? Não é, não? Não é, menino. Não é lei da terra. Essa lei veio de outro lugar. De outras dimensões. Outros povos vivem integralmente essa lei. Mas o povo da terra não tá aprendendo a viver. Lei universal. Mas o rei do mundo. Rei do mundo. Rei do mundo adorava politicar. Politicar? Politicar. O que é politicar? O que você acha que é? É ouvir e dar um outro ponto de vista. Exatamente. Vai pro bolinho. Então, você vê. Pra mim também, obrigado. E tentaram muitas vezes comprar ele. Teve uma vez que ele foi numa cidade. E queriam que ele fosse o governante da cidade. Ué. E fizeram um trato com ele. Ele não queria aceitar, mas convenceram ele. Ele falou, vou pegar uma peça nesse povo. Pegar uma peça? Eu vou governar 7 dias, 7 noites. E vamos ver como é que vai ficar. Mas eu vou governar do meu jeito. Sem as suas intervenções. Tudo bem. E assim foi feito. Sabe o que ele fez? Chamou todo mundo da cidade. E começou a reconstruir. As casas. Os comércios. Começou a ajudar os pobres. Poucos dias, a cidade estava bem erguida. Não tinha mais gente matando fome, nem se matando. Ficou uma beleza a cidade. Morrendo de fome, né? Não tinha mais. Não. E aí começou a cobrar imposto justo. Foi mudando uma semana. Muita coisa mudou. O povo tá tudo feliz. E aí foi lá e devolveu a cidade pro governante. Ficou um tempo na mão do governante. Cidade voltou a cair. Tô de novo. Sabe por que decaiu? Por quê? Não tinha amor nas ações. Não. Caiu porque tem muita gente que reflete a sua dor e o seu ódio na sociedade. Entendeu o que Mirim tá falando? Sim. Então você pega o dono de uma grande empresa. O dono? Tem ódio, coração. Vai refletir na empresa. Ixi. Vai maltratar os outros. Não vai pagar bem. E a mesma coisa com o governante. E aí, perguntou pro mestre: por que que você governou tão bem? Por que que eu não dou conta? O mestre falou: porque você não governa por dentro. Você é escravo de si mesmo. O que que tem dentro de você? Ódio? Egoísmo? Isso reflete no outro. Reflete na sociedade. E o que que tá acontecendo hoje? Hoje, na sociedade atual? Pois então. Pois então. Sabia que em outros povos, quem governa é quem tem mais equilíbrio? Não. Você acha que eles vão pôr desequilibrado pra governar? Não, senhor. O que que o líder tem que fazer? Ser exemplo? Pois então. Refletir o que ele quer pra sociedade. E o que que tá acontecendo hoje? Quem que vocês põem no poder? Qualquer um. Qualquer um desequilibrado. Vocês põem gente desequilibrado. Vai desequilibrar o resto. É os valores que estão trocados. E aí então, mestre ensinou pro governador a meditar. Calar a mente. E diz pra ele visitar a cidade à noite com um capuz. E começou a ir nas festas para ouvir o pessoal. Qual que era as necessidades desses povos? Uhum. Mestre falou para ele ouvir. Muitas vezes ele ouvia muita reclamação sobre ele mesmo. Eita. E o mestre fala: fica quieto. Não deixa ele descobrir que é você, não. E ele foi ouvindo, ouvindo, ouvindo. E a ficha foi caindo. Porque ele começou a ouvir o eco do seu próprio interior, que estava refletindo no outro. Foi melhorando a mente, trabalhando o interior. E governou melhor. Se daí melhorou. Não no mesmo nível que o mestre. Mas deu uma melhorada boa. Foi um grande governante. Mas esse grande governante, lá pro final da vida dele, ele começou a se envolver com muitas mulheres. Começou a envolver com coisas que... destrutiva. E essa sociedade entrou em declínio. Se destruiu. Nossa. É um desequilíbrio no governante, não importa o momento, que vai refletir na sociedade. Reflete. Claro que naquela época, quem governava, governava a vida toda, né? É. Não é igual hoje. Era o rei, né? É o rei, é o patrono. Mirim fala mais. Mirim vai se eleger. Olha. Presidente. Vai se candidatar. Brincadeira, viu? Mas quem que se candidata nos outros povos? Quem tem equilíbrio. Equilíbrio. Tem mais evolução. Porque é o núcleo. O núcleo tem que estar em equilíbrio. É. E hoje, os filhos colocam qualquer desequilibrado. É. Mas daqui a algum tempo isso vai mudar. Vai mudar? Vai. Não agora, agora, agora. Não. Quem vai governar é quem tem consciência. Por que que Mirim tá falando isso? Por que tão pedindo pra me falar? Claro. E aí eu pergunto pra você. Por exemplo, você, moço. Que tem seu trabalho. Sim. Se você tiver em desequilíbrio, como é que vai ficar seu trabalho? Ah, passa tudo. E o pai de família? É. Se ele tiver em desequilíbrio, como é que fica a família? Vixe. E você aí, dono de empresa? Dono de negócio? Se você tiver em desequilíbrio, como é que vai ficar? Você vai refletir no mau atendimento. Vai refletir no que as coisas não dão certo. Então, cada um de vocês, em algum momento, governa alguma coisa. Entendeu? Claro, daí a não poder existir governador em desequilíbrio, começando por mim mesmo. Começando por si mesmo. Se você está em desequilíbrio, vai afetar o seu trabalho. Vai afetar a família, vai afetar as amizades. Esse é o fundamento. Então, quando você melhora por dentro, você governa melhor. E isso vai refletir no que está na tua volta. Como é que eu melhoro por dentro? E aí? Poderia fazer um discurso bíblico, né? É, ué. Tem que amar o próximo. Tem que se ouvir o outro. Um rapaz, mano. Mas aí você vai ouvir e não vai valer nada mesmo pra você. É. Que isso a gente já ouviu num monte de lugar. É. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Igual fazer, que é bom nada, né? Então o que, que você vai fazer? Mirim vai dar uma fórmula. Fórmula do... Fórmula do sucesso. Fórmula do sucesso. Sucesso em tudo. Todos os dias, quando você acordar, agradece o novo dia. Fala assim, muito obrigado. Levanta, olha pro sol e fala, muito obrigado. Olha pra sua mulher do lado e diz, muito obrigado. Quando você vê a comida na mesa, você fala, muito obrigado. Quando você pegar o ônibus, você diz, muito obrigado. Chegou no trabalho, muito obrigado. Começa a agradecer tudo. Tudo que é na tua vida, você agradece. Sabe o que vai acontecer? A vida vai te agradecer. E aí você vai ver... Tem tanta coisa boa na tua vida que sua consciência, sua mentalidade vai passar de pobre pra rico. Coloca mais pinga aí. Mentalidade pobre, sabe o que é? Amaldiçoar. Mentalidade rico. Agradecer. Quando você começa a agradecer, moço, você só tem cada vez mais motivo para agradecer. Porque o mundo é rico. E aí você começa a mudar por dentro. Por dentro. Por dentro. Você começa a agradecer mais o seu trabalho. Aí seu trabalho dá certo. Começa a agradecer mais os empregados que trabalham na tua empresa. Você vê que depende deles pra fazer dar certo. E aí eles vão ficar contagiados com essa energia boa. E vão trabalhar melhor. Entendeu? Sim. Começa a agradecer. Daí o peixe vem bom, começa a alimentar. Peixe bom, com amor. Peixe próspero. Quando o Mirim fala rico, é dentro. Riqueza dentro. O rico não é aquele que tem bastante dinheiro. E se você tira o dinheiro dele, como é que fica? O rico, ele é autossustentável. Você pode tirar tudo dele que ele recomeça. Entendi. Porque uma coisa não tirou dele, né? Não, o que tá dentro dele não foi tirado. Porque ele é uma fonte. Fonte de riqueza. De abundância ali? De abundância. Oh. Faz tudo dar certo. Sabe por que tem muito filho que não tem dinheiro? Por quê? Além das... atitudes. Além dos feitiços aí que anda pegando, fazendo bobagem. Porque não agradece. Só isso? É ingrato. Sim. Só isso? Você acha só? Pouco. Não abre uma boca pra agradecer. Só abre a boca pra espraguejar. Pode dizer ainda que é vítima, né? Pois então. Tem muito filho que não tem capacidade nem de agradecer o próprio pai e a própria mãe. É o que seu Tranca falou. Cada um tem o que merece. Deixa eu contar mais uma história aqui pra finalizar. Vamos ouvir. O grande mestre tava andando numa rua à noite sozinho. Zé Eugênio era jovem ainda. Lá pros seus 25 anos. E ele viu muitas mulheres nuas, mostrando o corpo. Os prostíbulos. E elas se ofereceram pra ele. Sabe o que ele fez? O quê? Sentou e começou a ouvir a história delas. Não. Ah, bom. Falou, vamos lá. Vamos pro prostíbulo. Entrou lá. Isso. Quando os espíritos que estavam lá dentro viu a luz dele, todo mundo escapuliu fora. E aí ficou só elas lá. E então, elas falaram, vamos lá. Vamos. Sabe o que ele fez? Vamos. Foi lá, na cama. Eita. E aí, eles queriam tirar a roupa dele. Ele não deixou. Falou pra elas, primeiro vocês vão ter que me ouvir. Depois eu tiro minha roupa. E uma tentava arrancar a roupa dele. Calma. Primeiro vocês têm que me ouvir. E ele contou uma história pra elas. De umas moças que foram presas dentro do navio. Nesses cargueiros. Naquela época. Foram tratadas como escrava. Muitas foram jogadas no mar porque morreu. E elas, como mercadoria, chegaram numa cidade muito rica, muito próspera, que não tinha essas coisas. Foram vendidas. E implantaram ali um prostíbulo. Mas elas receberam uma promessa de que quando pagasse a viagem e as despesas, elas seriam libertas. Sabe o que aconteceu? Elas nunca pagaram. Sempre deviam alguma coisa que tinha gasto. E ficaram naquela prisão eterna. Ele contou essa história para elas. E perguntou pra elas, vocês conseguem pagar suas vidas para se libertar dessa vida? Muitas acreditam, disseram que não, que só tinha aquilo para viver. Só tinha aquilo para viver, porque era assim, mãe passava para filho, entendeu? Sim. Era uma geração, passando para geração. E ele disse para elas, vocês são escravas de si mesmas. Porque vocês entraram na cela e jogaram a própria chave fora. Vixe. E elas ficaram revoltadas com ele. E ele continua falando, porque vocês não conseguem sair dessa vida. Vocês não são inteligentes para conseguir sair dessa situação. E elas ficavam com mais raiva dele. Porque vocês acreditam que essa vida é o único meio de sobrevivência. E ficava com mais raiva dele. E falou para elas, eu desafio vocês. Continue trabalhando. Mas e durante uma hora do seu dia, você vai levar um pouco de comida e vai dar para os leprosos. E lá elas foram. Aceitaram o desafio. Ele provocou elas. Deixou com muita raiva. Ele entendia da mente humana. É. E aí elas foram até lá. Quando chegaram lá, viram muitas mulheres. E sabe o que, que essas mulheres eram? Ex-mulheres da vida. O que aconteceu? Elas viram aonde que elas iam parar. E ficaram muito assustadas. E saíram daquela vida. Saíram de tanta dor, tanto sofrimento que viram. Que outras companheiras lá tava. Aí eu vou parar a história aqui. Dois pontos. Será que vocês da Terra só vão melhorar quando se vê nessa mesma situação? Precisa da dor, precisa do sofrimento para parar? Porque muitos filhos da Terra ficam se prostituindo. Sabia disso? Se prostituindo em vários setores, né? Vários setores. Da vida. Troca a sua dignidade por dinheiro. Por aparência. Por aparência. E ficam presos nessas situações. Ixi, e não conseguem sair. Uma mentira hoje. Mentira hoje, outra manhã. E aí essas mulheres começaram a trabalhar limpando o peixe. Muitas delas depois se casaram com os pescadores. Com os comerciantes, construíram as suas famílias. Conseguiram tocar o barco para frente. Teve algumas que voltaram para trás. E por que que eu conto essa história? Exatamente por causa disso. As oportunidades aparecem na porta dos filhos. Mas os filhos deixam a oportunidade escapar e voltam para trás. Quantas vezes eu já não vi isso acontecer? Ficam se prostituindo, trocando seis por meia dúzia. Aliás, troca 12 por meia dúzia. Tem muito filho que vende a alma pro diabo. Sabe como é que funciona essa troca? Como é que é, hein? Eu te dou valor X, vai lá e mata o outro. E você vender a alma pro diabo? Ah. Eu te dou isso, mas você vai lá e faz aquilo. Ou seja, matar o outro pode ser até tolher-lhe as possibilidades de ser tudo que ele pode ser. Matar o outro, roubar, corrupção. Vende a própria alma. Sabe por que vende a própria alma? Por quê? Porque você mesmo se condena. Você não precisa encontrar o diabo e fazer o pacto com ele. A tua própria consciência e as forças da vida vai te cobrar. Entendeu? Própria consciência e as forças da vida. Vai cobrar. Vai bater na tua porta um dia e vai te cobrar. A pessoa que faz isso acha que tá sendo inteligente fazendo isso. Acha que tá. Não, eu vou passar a pedra no outro ali. É. Vou sacanear ele. É. E tudo vai dar certo. É meu castelo. Você tá trocando. Tua dignidade. Teu bem-estar. Por dor de cabeça lá na frente. Porque você vai ser cobrado. E é, o que é os leprosos? Foram lá servir comida pro leproso. Na verdade, elas não foram servir. Elas foram servidas. Porque elas viram o resultado. Porque naquela época pegava muitas essas coisas. Viram o resultado ali. Foram servidas, com exemplos. E aí, sabe o que os filhos fazem? De hoje. Antes de matar alguém, vai lá na cadeia. Vê como é que é. Vai lá se servir. Conversa com alguém que já se ferrou. E escuta lá. O resultado é inevitável. É inevitável, moço. Você pode até escapar, mas um dia alguém te pega. Pega lá na frente. É. E eu já peguei. Já pegou, amigo? Já peguei muito nego aí. Desci o cacete. Sem dó. Sim. Às vezes as pessoas estão ouvindo dizendo assim, não, isso daí não é comigo porque eu nunca vou matar ninguém, nunca vou roubar ninguém. Mas o menino tá dando uma metáfora, né, menino? Pois então. Ah lá. Corrupção. Dentro da família. Né? Fica traindo a esposa. Esposa trai marido. Filho mentindo pra pai. Filho mentindo pra mãe. Que é isso? Corrupção. Matando a oportunidade de crescer, de estudar, de cooperar. Tu tá quebrando a confiança do outro. Olha. E aí eu vou te cobrar depois. Se eu não cobrar, tem outro que cobra. Porque mirim é as forças da natureza, força da vida. Então você vê, tem gente trocando amizade conquistada por pouca bobagem, pouca coisa. Então, você vê, moço, alguém cobra um dia, lá na frente cobra. É você que vai no restaurante, pega o troco, tá errado, não devolve. Você acha que não vai ficar impune? Nossa. Alguma coisa vai acontecer. E eu vou falar pra você, moço. Nesse período que a favela tá vivendo, a cobrança vem firme. E rápido. Porque a ordem lá de cima é o seguinte. Não vão deixar protelar muito, não. Por quê? Vamos cobrar logo. Porque tá chegando o momento, né? Já aprendi. As coisas não demoram tanto igual antes, não. Já resolve aqui mesmo, na bolacha. E a pessoa interioriza ali o sentimento e aprende. Pois então. Pois então. Pois então. Então tem muita gente que não vai gostar que Mirim vai falar agora. Mas tem muito filho que não tá se cuidando muito. Tá acabando com a própria saúde. Tá se desumanizando. Tá vendendo bala. Trocando por droga. Tem que despertar, viu? Porque os tempos tá chegando. E o alto disse: vamos corrigir já. Não é pra deixar pra depois, não. Não tamo pra brincadeira. A coisa tá pegando. Pronto, moço. Eixo, Mirim. Graças a Deus. Muito obrigado por mais essas histórias, viu? O rei do mundo. Rei do mundo. Rei do mundo tá preocupado. Com a favela. Favelão galáctico. Favelão galáctico. Mas aqui é uma favela bonita, tem. Tem um povo bom, hein? É. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo tem oportunidade. Só não desperdiça. Se não é igual o jogo. A ficha acaba. Game over. Louvado seja. Louvado seja. Salve. Salve. Gratidão.